da Calango Pop, o fenômeno do amor. Eu já sei, você não quis ficar comigo outra vez, porque já tinha outro amigo que te fez esquecer todo aquele nosso amor. É sempre assim, você volta pra ela e mente pra mim. Diz que somos grandes amigos, mas amigos coloridos não brincam de se dar prazer. Eu não vou mais chorar, vê se não brinca com meu coração. Não vou mais chorar, de amiga pra amigo não reclama não. No início era tudo bem, eu, você e ela e mais ninguém. Vamos fazer agora e não depois, fazer um amor gostoso entre nós dois. Não há mais nós dois, a nossa história é uma novela, eu, você e também ela, não dois. Você me ensinou que nesse jogo do amor é melhor a três. Não dá mais pra ficar só entre nós dois, amor. Banda Calango Pop, o fenômeno do arrocha. Eu já sei, você não quis ficar comigo outra vez, porque já tinha outro amigo que te fez esquecer todo aquele nosso amor. É sempre assim, você volta pra ela e mente pra mim. Diz que somos grandes amigos, mas amigos coloridos não brincam de se dar prazer. Eu não vou mais chorar, vê se não brinca com meu coração. Não vou mais chorar, de amiga pra amigo não reclama não. No início era tudo bem, eu, você e ela e mais ninguém. Vamos fazer agora e não depois, fazer um amor gostoso entre nós dois. Não há mais nós dois, a nossa história é uma novela, eu, você e também ela, não dois. Você me ensinou que nesse jogo do amor é melhor a três. Não dá mais pra ficar só entre nós dois, amor é melhor a três. Calango Pop. Só em teus braços tenho paz, nos teus beijos quero mais viver, sorrir. Não paro de pensar em ti, se é amor é pra valer. Não tenho medo de sofrer, me dê uma chance, por favor. Quem tá pedindo é o amor, não é tão difícil assim. Basta acreditar em mim, vou criar um paraíso só pra nós dois. Como não lembrar, como não chorar, se quando penso no amor é com você que eu quero estar. Como não te ver, como não querer, se todo amor que trago em mim ainda chama. Sua decisão, sempre serás minha aspiração. Não jogue fora esse amor, não. Vou me sentir tão só. Entenda, eu preciso de você. És minha paixão, meu amor. O que devo fazer pra você ficar? Escuta-me, se vai sair, quero que saiba. Coração bate mais forte quando eu te vejo. Por que não antes, agora que o coração tá apaixonado, você vem me dizer o que devo fazer? E agora, quando a canção toca, sempre eu vou ler nossos beijos de paixão e eterno amor. E agora, o que devo fazer se não tenho você? Escuta a voz do coração, amor. Banda Calango Pop, o fenômeno do Arrocha. Vai sair, quero que saiba. Entenda bem, preste atenção na sua decisão. Sempre serás minha aspiração. Não jogue fora esse amor, não. Vou me sentir tão só. Entenda, eu preciso de você. És minha paixão, meu amor. O que devo fazer pra você ficar? Escuta-me, se vai sair, quero que saiba. Meu coração bate mais forte quando eu te vejo. Por que não antes, agora que o coração tá apaixonado, você vem me dizer o que devo fazer? A canção toca, sempre eu vou lembrar dos nossos beijos de paixão e eterno amor. E agora, o que devo fazer se não tenho você? Escuta a voz do coração, amor. Eu coisas que eu não sei fazer sozinho. Eu queria pegar sua mão pra não ter perigo de errar o caminho. Eu queria gritar o seu nome aonde estivesse e pudesse me ouvir. Eu queria bater na sua porta em 5 segundos ver você abrir. Poderia mudar de canal na hora do jogo pra me irritar. Poderia pôr cerveja quente no copo trincado que eu iria tomar. Poderia deixar o meu tênis jogado no chão pro cachorro comer. Só não pode me fazer chorar pedindo pro meu coração te esquecer. Pra não te perder, só ave que dorme com os olhos abertos. Vou de camarote pra te ver de perto. Eu pago dobrado pra ver o teu show. Pra não te perder, eu entro no Irã com a camisa do Iraque. Eu vou pra Argentina, mudo meu sotaque. Você é mesmo a minha loucura de amor. Banda Galango Pop. Eu iria tomar. Poderia deixar o meu tênis jogado no chão pro cachorro comer. Só não pode me fazer chorar pedindo pro meu coração te esquecer. Pra não te perder, só ave que dorme com os olhos abertos. Vou de camarote pra te ver de perto. Eu pago dobrado pra ver o teu show. Mas passou de complicada essa história de fingir. Eu não quero viver nessa mentira. Já tomei a decisão, a vida três acaba aqui. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Só achei essa solução. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Só achei essa solução. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Desculpe, só tem uma opção. Ou é ir por par, porque viver com dois não dá. Só achei essa solução pra salvar o meu coração. Calango Pop, o fenômeno do amor. Olho no meu quarto e vejo o que restou. A foto na parede que você deixou. Pra me machucar e ver sofrer. Mas não vou ficar chorando por você. Lembro do seu jeito lindo de falar. Do filme que gostava e a roupa de usar. Pra me seduzir, me dominar. Mas não é assim que vai me ver chorar. Lembranças de amor que ficou no meu quarto. E você se foi, me deixando em pedaços. Que saudade, amor, que saudade, amor. Vou chamar pra cantar comigo. Ela, Rosângela Maria e Calango Pop. Lembro dos seus beijos que já não são meus. Do cheiro do seu corpo bem juntinho ao meu. Não vou aguentar, eu vou chorar. Sem você não dá, não dá pra suportar. Lembro do seu jeito lindo de falar. Do filme que gostava e a roupa de usar. Pra me seduzir, me dominar. Mas não é assim que vai me ver chorar. Lembranças de amor que ficou no meu quarto. E você se foi, me deixando em pedaços. Que saudade, amor, que saudade, amor. Lembranças de amor que ficou em meu quarto. E você se foi, me deixando em pedaços. Que saudade, amor, que saudade, amor. Deixei lá fora, já pode ir embora. Vou dizer o que é que ela tem que não tem em você. Então senta, escuta calada e vê se não chora. Ela quis um amor que um dia você jogou fora. Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou. Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou. Do jeito que você me deixou.

fui me apaixonar. Se você não me quer mais, é só ligar. Já arrumei as minhas malas, joguei fora os CDs, só pra não lembrar que me apaixonei. Se as estrelas já não brilham no céu, se você não gosta mais de me amar, Dragão Light vai tocar DJ Janilson e Daniel e André do Comércio. Vão fazer você dançar. Dragão Light, som das multidões, vai envolver seu coração e te levar ao som dessa canção. Banda Galango Pop. Hoje vivo a cantar, porque fui me apaixonar. Se você não me quer mais, é só ligar. Já arrumei as minhas malas, joguei fora os CDs, só pra não chorar, lembrar que me apaixonei. Se as estrelas já não brilham no céu, se você não gosta mais de me amar, Dragão Light vai tocar DJ Janilson e Daniel e André do Comércio. Vão fazer você dançar. Dragão Light, som das multidões, vai envolver seu coração e te levar ao som dessa canção. Eu te amei, eu te amei, eu te amei como nunca amei ninguém. Eu te amei, eu te amei, eu te amei como nunca amei ninguém. Hoje eu canto a emoção, você roubou meu coração. Vou te levar no som de... Banda Galango Pop. Será que alguém explica nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão. Adoro esse perigo, mexe demais comigo, mas não te tenho em minhas mãos. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido e nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Tem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se estamos sós. No pancadão mega pop, a gente casa ou namora. É o águia da saudade, não enrola. É com você, DJ Rodrigo, saudade. No pancadão mega pop, a gente casa ou namora. É o águia da saudade, não enrola. Você, DJ Rodrigo, saudade. DJ Rodrigo e o águia da saudade. Banda Galango Pop. E vai saber se um dia seremos nós. Tem um beijo pra calar nossa voz. Um minuto, uma hora, não importa o tempo, se

aquece, o teu beijo me acende. Thank you. banda Calango Pop. Eu penso em você a todo momento. Eu quero te ver, nem que seja por pouco tempo. Eu quero te ver tocar teu coração. Escute, amor, pra você fiz essa canção. Calango Pop. Eu quero te ter, tocar teu coração. Escute, amor, pra você fiz essa canção. faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor, quero você. Pop. Sinto-me presente em sua mente, sombra que se faz além do dia. E a senhora vem, pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor, quero você num longo beijo. Pois me queima ardentemente aceso, meu amor, quero você num longo beijo. Sucesso, assim, ó. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh. Amor e loucura, ah, ah, ah. Você quer voltar? saudade que eu sinto é tão grande. Meu amor é demais.